Ficheiro 21, página 191, capítulo 11. Sábado 1 de fevereiro a terça-feira 18 de fevereiro. Durante as breves horas de luz do dia de sábado, Mikhail e Erika passearam ao longo da estrada, que passando pelo Porto de Recreio ia terminar em Östergarden. Havia um mês que Mikhail vivia na ilha e ainda não deram passo para o interior. O frio terrível e os constantes nevões tinham-no dissuadido. Mas aquele sábado estava soalheiro e agradável. Era como se Erika tivesse levado consigo um cheirinho a primavera. A estrada era ladeada por duas barreiras de neve com 1 metro de altura. Mal saíram da zona das cabanas de verão, estavam a atravessar uma floresta de abetos. Mikhail descobriu surpreendido que Söderberget, a colina que se erguia em frente das cabanas, era muito mais inacessível do que parecia vista da aldeia. Pensou nas muitas vezes que Harriet Vanger ali devia ter brincado em criança, mas expulsou imediatamente estes pensamentos do espírito. Alguns quilómetros mais adiante, o bosque terminava numa vedação, onde começava a quinta de Östergarden. Viram uma estrutura de madeira branca e vários edifícios de tijolo vermelho dispostos em quadrado. Voltaram para trás pelo mesmo caminho. Quando passaram pela estrada da Casa Grande, Henrik Vanger bateu nos vidros da janela do primeiro piso e fez-lhes sinal para subirem. Mikhail e Erika olharam um para o outro. Queres conhecer uma lenda empresarial? Perguntou Mikhail. Morde? Aos sábados não. Vanger recebeu-os à porta do escritório. Deve ser Frankenberger. Estou a reconhecê-la, disse. O Mikhail não disse uma palavra a respeito da sua vinda a Hedby. Um dos muitos talentos de Erika consistia na capacidade de estabelecer instantaneamente relações amistosas com os indivíduos mais improváveis. Mikhail já a vira exercer o seu encanto sobre miúdos de 5 anos que, ao fim de 10 minutos, estavam mais do que dispostos a abandonar as mães. Homens com mais de 80 pareciam não ser exceção. Passados 2 minutos, Erika e Henrik estavam a ignorá-lo completamente e tagarelavam como se fossem amigos de infância. Bem, da infância dela, em todo o caso. Érica começara por, muito descaradamente, acusar Vanger de lhe ter roubado o diretor da revista, atraindo-o para o fio do mundo. O velho respondera que, tanto quanto sabia, através de notícias dispersas na imprensa, fora ela que o despedira. E que, se o não fizera, talvez aquela fosse uma boa oportunidade para desembaraçar-se de pesos mortos. Caso em que acrescentara um período de vida rústica só faria bem ao jovem Mikhail. Durante os 5 minutos seguintes, discutiram as insuficiências dele nos termos mais irritantes. Mikhail recostou-se no sofá e fingiu-se ofendido, mas franziu o sobreolho quando ela fez um comentário mais críptico, que podia aludir às suas incapacidades como jornalista, mas que também podia aplicar-se à sua performance sexual. Vanger inclinou a cabeça para trás e riu à gargalhada. Mikhail estava espantado. Nunca o tinha visto tão natural e descontraído. De repente estava a ver que, 50 anos mais novo, ou mesmo 30, Vanger devia ter sido um autêntico charmeur, um conquistador. Nunca voltara a casar. Houvera certamente outras mulheres no seu caminho e, no entanto, permanecera celibatário durante quase meio século. Bebeu um golo de café e voltou a apurar o ouvido quando percebeu que a conversa se tinha repentinamente tornado séria e passara a focar a Millennium. Disse-me o Mikhail que estão a ter problemas com a revista. Érica lançou um olhar a Mikhail. Não discutiu o vosso funcionamento interno, mas uma pessoa teria de ser cega e surda para não perceber que a Millennium, tal como o grupo Vanger, está em dificuldades. Estou certa de que conseguiremos dar a volta à situação, disse Erika. Duvido, declarou Vanger sem rodeios. Porquê? Vejamos. Quantos empregados têm? 6? Uma revista com uma tiragem mensal de 21 mil exemplares, com custos de produção, salários, distribuição, escritórios, precisam de receitas na ordem dos 10 milhões. Julgo que todos sabemos que percentagem dessa receita tem de vir das vendas de publicidade. E então? Então, o amigo Werner Ström é um filho da mãe vingativo e mesquinho, que não vai esquecer tão depressa o seu recente contratempo. Quantos anunciantes perderam nos últimos 6 meses? Érica olhou para Wanger com uma expressão desconfiada. Mikhail deu por si a conter a respiração. Nas ocasiões em que ele e o velho tinham discutido o futuro da Millennium, a conversa limitara-se sempre a alguns comentários corrosivos ou à posição da revista face ao trabalho de Blomqvist ali em Edastat. Mas Wanger estava agora a dirigir-se unicamente a Érica, de patrão para patrão. Passavam entre os dois sinais que não conseguia interpretar, o que talvez tivesse que ver com o facto de ele ser basicamente um rapaz pobre, da classe operária de Norland, e ela, uma rapariga fina da alta sociedade, com uma árvore genealógica distinta e internacional. Posso beber mais um pouco de café? Pediu Érica. Wanger encheu-lhe imediatamente a chávena. Ok, fez o seu trabalho de casa. Estamos a sangrar. Quanto tempo? Temos 6 meses para dar a volta. 8, no máximo. Não temos capital para nos manter à tona durante muito tempo depois disso. A expressão do velho era inescrutável enquanto olhava pela janela. A igreja continuava no mesmo sítio. Sabiam que estive em tempos ligado ao negócio de jornais? Perguntou, voltando a dirigir-se aos dois. Mikhail e Érica abanaram a cabeça ao mesmo tempo. Wanger riu-se. Tínhamos 6 diários em Norland nos anos 50 e 60. A ideia foi do meu pai. Achava que podia ser politicamente vantajoso ter uma secção dos mídia a apoiar-nos. Ainda detemos uma parte do Edastadskuriren. O Birger preside ao Conselho de Administração da Comissão de Proprietários. O filho do Harald, acrescentou a intenção de Mikhail. Além de político local, disse Mikhail. O Martin também faz parte da administração. Está lá para manter o Birger na linha. Por que largaram os jornais que tinham? Perguntou Mikhail. Reestruturação empresarial nos anos 60. Publicar jornais sempre foi mais um passatempo do que um interesse. Quando precisámos de apertar o orçamento, foram um dos primeiros ativos que vendemos. Mas eu sei o que é preciso para gerir uma publicação. Posso fazer-lhe uma pergunta pessoal? Estava a dirigir-se a Érica. Não perguntei isto ao Mikhail, e se não quiser responder, ninguém a obriga. Gostaria de saber como foi que acabaram metidos neste atoleiro. Tinham uma história ou não tinham? Foi a vez de Mikhail fazer um ar inescrutável. Érica hesitou apenas um segundo antes de responder. Tínhamos uma história, mas era uma história muito diferente. Wanger assentiu, como se compreendesse precisamente o que ela estava a dizer. Mikhail não compreendia. Não quero discutir esse assunto, interveio pondo fim à conversa. Fui eu que fiz a pesquisa e fui eu que escrevi o artigo. Tinha todas as fontes de que precisava, mas então foi tudo para o inferno. Tinhas fontes para tudo o que escreveste? Tinha. A voz de Wanger soou subitamente dura. Não vou sequer tentar fingir que compreendo como o diabo se foram meter num terreno minado como aquele. Não me lembro de uma história semelhante, exceto talvez o caso Lundhall, nos Pressen, nos anos 60. Mas duvido que alguma vez tenham ouvido falar, sendo os dois tão novos. Abanou a cabeça, voltou-se para Érica e disse calmamente: Já fui editor de jornais no passado, posso voltar a ser. Que diria de experimentar um novo sócio? A pergunta caiu tão inesperada como um raio num dia de céu azul. Mas Érica não pareceu minimamente surpreendida. Diga-me mais, pediu. Quanto tempo vai ficar em Hedestad? Regresso a casa amanhã. consideraria a possibilidade, e tu também, Mikhail, naturalmente, de fazer a vontade a um velho jantando comigo esta noite? Às 7, estaria bem? Às 7 é ótimo, teremos muito prazer. Mas ainda não me disse porque quer ser sócio da Millennium. Não estou a fugir à questão, só pensei que poderíamos discuti-la durante o jantar. Vou ter de falar com o meu advogado antes de poder apresentar uma proposta concreta. Mas, com toda a simplicidade, posso dizer que tenho dinheiro para investir. Se a revista sobreviver e recomeçar a dar lucro, fico a ganhar. Se não, bem, sofri prejuízos bem mais pesados no meu tempo. Mikhail preparava-se para abrir a boca quando Erika lhe pousou uma mão no joelho. Eu e o Mikhail lutámos muito para podermos ser completamente independentes. Disparate. Ninguém é completamente independente. Mas não tenciono comprar a revista e não quero saber o que publicam ou deixam de publicar. Se o filho da mãe do Steinbeck foi tão louvado por apoiar a moderna Tyder, por que não hei de eu apoiar a Millennium, que ainda por cima é uma excelente revista? Isto tem alguma coisa a ver com o Venerstrom? Perguntou Mikhail. Wenger sorriu. Mikhail, já passei dos 80. Há coisas que lamento não ter feito e pessoas que lamento não ter lixado mais do que lixei. Mas a propósito, voltou-se novamente para Erika. Este tipo de investimento teria pelo menos uma condição. Ouçam-la. O Mikhail Blomqvist teria de retomar a sua posição como diretor. Não, disse Mikhail no mesmo instante. Sim, contrapôs Wenger com igual firmeza. O Venerstrom vai ter uma síncope se emitirmos um comunicado de imprensa a dizer que o grupo Wenger apoia a Millennium e que, ao mesmo tempo, tu voltas ao lugar de diretor. É o sinal mais claro que podemos enviar. Toda a gente compreenderá que não foi uma compra hostil e que a política editorial não vai mudar. E só isso bastará para dar aos anunciantes que estão a pensar em afastar-se motivos para reconsiderar. O Venerstrom não é omnipotente. Também ele tem inimigos e há novas empresas que vão querer anunciar. Que raio de conversa foi aquela? Perguntou Mikhail, mal Erika fechou a porta da rua. Julgo que foi aquilo a que se chama sondar o terreno, tendo em vista uma proposta de negócio, respondeu ela. Não me tinhas dito que o Henrique Wenger é tão querido. Mikhail especou-se diante dela. Ricky, tu sabias exatamente sobre o que ia ser aquela conversa. Calma, meu menino. São só 3 da tarde e eu tenciono ser devidamente apaparicada antes do jantar. Mikhail estava furioso, mas com Erika Berger nunca conseguia ficar furioso durante muito tempo. Ela usava um vestido preto, um casaco pela cintura e sapatos de salto alto que por acaso tinha metido na pequena mala. Insistiu com Mikhail para que levasse casaco e gravata. Ele escolheu umas calças pretas, camisa cinzenta, gravata escura e casaco desportivo cinzento. Quando às 7 em ponto bateram à porta de Wenger, descobriram que Dirce Froda e Martin Wenger também tinham sido convidados. Todos vestiam casaco e gravata, exceto Henrique Wenger, que optara por um laço de pescoço e um casaco de malha castanho. A vantagem de ter mais de 80 anos é que ninguém se atreve a criticar o que vestimos, declarou. Érica esteve de excelente humor durante todo o jantar. Foi só quando passaram para a sala de estar, com a lareira acesa e o conhaque foi servido, que a conversa adquiriu um tom mais sério. Falaram durante mais de 2 horas antes de terem finalmente um esboço de acordo em cima da mesa. Froda criaria uma empresa plenamente detida por Henrik Wenger. A administração seria constituída por Henrik e Martin Wenger e pelo próprio Froda. Ao longo de um período de 4 anos, esta empresa investiria uma soma correspondente à diferença entre despesas e receitas da Millennium. O dinheiro sairia dos fundos pessoais de Henrik Wenger. Em contrapartida, Wenger teria uma posição destacada na administração da revista. O acordo seria válido por 4 anos, mas poderia ser denunciado pela Millennium ao cabo de 2. Este cancelamento prematuro seria, no entanto, uma decisão onerosa, uma vez que obrigaria ao reembolso de todo o capital investido por Wenger. Em caso de morte de Henrique Wenger, Martin Wenger substituí-lo-ia na administração da revista pelo remanescente do período de validade do acordo. Se Martin desejasse manter o seu envolvimento para lá desse período, poderia tomar essa decisão no momento oportuno. Martin parecia divertido com a perspectiva de ajustar contas com Venerstrom. E Mika Hill perguntou a si mesmo qual seria a origem da animosidade entre os dois homens. Martin voltou a encher os copos. Henrique inclinou-se para Mika Hill e disse-lhe em voz baixa que aquele novo acordo não afetava, fosse de que maneira fosse, o que já existia entre eles. Mika Hill poderia retomar as suas funções como diretor da revista a tempo inteiro a partir do final do ano. Ficou também decidido que, a fim de obter um impacto máximo nos mídia, a reorganização seria anunciada no mesmo dia em que Mika Hill iniciasse o cumprimento da sua pena de prisão, em meados de março. Combinar um acontecimento fortemente negativo com uma reorganização era, em termos de relações públicas, um erro tão crasso que não poderia deixar de confundir os detratores de Mika Hill e conseguir o máximo de atenção para o novo papel de Henrique Wenger. Mas todos os presentes viam a lógica da jogada. Era uma maneira de indicar que a bandeira amarela que assinalava a quarentena da Millennium estava prestes a ser arriada. A revista tinha apoiantes dispostos a fazer jogo duro. O grupo Wenger podia estar em crise, mas continuava a representar uma poderosa força industrial capaz de passar à ofensiva em caso de necessidade. Toda a conversa foi uma discussão entre Erika Berger, de um lado, e Henrik e Martin Wenger, do outro. Ninguém perguntou a Mikael Blomqvist o que pensava. Mais tarde, nessa noite, com a cabeça apoiada no peito de Erika e olhando-a nos olhos, Mikael perguntou: Há quanto tempo é que tu e o Henrique Wenger andavam a discutir este acordo? Há cerca de uma semana, respondeu ela com um sorriso. O Krister está dentro da coisa? Claro. Por que não me disseram nada? Por que diabo havíamos de discutir o assunto contigo? Demitiste-te de diretor, abandonaste o corpo editorial e a administração e foste viver para os bosques. Portanto, merecia ser tratado como um idiota. Claro, absolutamente. Estavas mesmo zangada comigo. Mika Hill, nunca me senti tão furiosa, tão abandonada e tão traída como quando tu te vieste embora. Nunca tinha estado tão zangada contigo. Agarrou com força pelos cabelos e empurrou-o mais para o fundo da cama. Quando Erika partiu de Hedeby no domingo, Mikael estava ainda tão irritado com Henrique Wenger que não quis correr o risco de encontrar-se com ele ou com qualquer outro membro do clã. Em vez disso, na segunda-feira, apanhou o autocarro para Hedestad e gastou umas horas a passear pela cidade, a visitar a biblioteca e a beber café numa pastelaria. À tarde, foi ao cinema ver O Senhor dos Anéis, que ainda não tinha tido tempo de ver. Achou que os orques, ao contrário dos humanos, eram criaturas simples e nada complicadas. Terminou o passeio com um jantar no McDonald's e apanhou o último autocarro de regresso a Hedeby. Fez café, pegou num dossiê e sentou-se à mesa da cozinha. Ficou a ler até às 4 da manhã. Havia uma porção de questões relacionadas com a investigação que pareciam cada vez mais estranhas à medida que Mikael avançava na documentação. Não eram descobertas revolucionárias que ele tivesse feito sozinho. Eram problemas que tinham preocupado o comissário Morel durante longos períodos, especialmente nos seus tempos livres. Ao longo do seu último ano de vida, Harriet tinha mudado. Até certo ponto, era uma mudança que podia ser explicada pela forma como toda a gente muda, desta ou daquela maneira, nos anos da adolescência. Harriet estava a crescer. No entanto, colegas, professores e vários membros da família testemunhavam que começara a fechar-se em si mesma, a tornar-se menos comunicativa. A rapariga, que 2 anos antes era uma adolescente cheia de vida, passara a distanciar-se de todos os que a rodeavam. Na escola, continuava a dar-se com as amigas, mas começara a comportar-se de uma forma impessoal, como uma delas testemunhara. A palavra fora suficientemente invulgar para Morell a ter anotado, antes de fazer mais perguntas. A explicação que recebera fora que Harriet deixara de falar a respeito de si mesma, deixara de participar em mexericos e deixara de fazer confidências às amigas. Harriet Vanger fora uma cristã, no sentido infantil da palavra. Frequentava a catequese, rezava as suas orações antes de ir para a cama e fora crismada. No decurso do último ano, parecia ter-se tornado ainda mais religiosa. Lia a Bíblia e ia regularmente à igreja, mas não procurava o pastor da ilha de Hedby, Otto Falk, que era um amigo da família Vanger. Em vez disso, na primavera, juntara-se a uma congregação pentecostalista de Hedestad. No entanto, o seu envolvimento com a igreja pentecostalista não durara muito. Ao cabo de apenas 2 meses, abandonara a congregação e começara a ler livros sobre a fé católica. Exaltação religiosa de adolescente? Talvez, mas nunca nenhum dos membros da família fora particularmente religioso e era difícil perceber que impulsos a teriam guiado. Uma das explicações para o seu interesse em Deus podia, claro, ser o facto de o pai ter morrido afogado no ano anterior. Morell chegara à conclusão de que acontecera na vida de Harriet qualquer coisa que estava a perturbá-la ou a afetá-la. Também ele, como Vanger, dedicara muito tempo a falar com os amigos de Harriet na tentativa de descobrir algum a quem ela pudesse ter feito confidências. Tinham depositado algumas esperanças em Anita Vanger, 2 anos mais velha do que Harriet e filha de Harold. Anita passara o verão de 1966 em Hedeby e as duas pareciam ter-se tornado boas amigas. Mas Anita não tinha qualquer informação sólida a oferecer. Tinham andado juntas nesse verão, nadado, passeado, conversado a respeito de cinema, de bandas pop e de livros. Por vezes, Harriet acompanhara Anita nas lições de condução. Certa vez tinham-se embebedado alegremente com uma garrafa de vinho roubada em casa. Tinham passado as duas várias semanas na cabana de Gottfried, na ponta norte da ilha. As perguntas sobre os pensamentos e sentimentos privados de Harriet continuavam sem resposta. Mas Mikael tomou nota de uma discrepância no relatório. A informação a respeito de um estado de espírito menos comunicativo vinha sobretudo das colegas de escola e, em certa medida, da família. Anita Vanger não a achara introvertida. Havia de discutir aquele ponto com Vanger quando fosse oportuno. Uma questão mais concreta a que Morell dedicara muito mais atenção era uma surpreendente página da agenda diário de Harriet, um volume lindamente encadernado que recebera como presente de Natal no ano anterior a ter desaparecido. A primeira metade era uma agenda, dividida por dias e horas, onde Harriet anotara encontros, as datas dos testes na escola, os trabalhos de casa e por aí fora. Quanto à parte do diário, Harriet só a usara muito esporadicamente. O começo fora auspicioso em janeiro, com um grande número de pequenas anotações a respeito de pessoas que conhecera durante as férias de Natal e outras sobre filmes que tinha visto. A partir daí, não voltara a escrever nada de pessoal até ao fim do ano escolar, quando aparentemente, dependendo de como as anotações fossem interpretadas, começara a interessar-se à distância por um rapaz cujo nome nunca referia.